a gente até se cruze depois, pra perceber que não dá mesmo certo. Você não me entendeu. Quem sabe se enganou quando disse que aceitava o jogo aberto. Eu sempre tentei deixar bem claro a você que eu não sirvo pra viver cativo, não. Nosso maior compromisso foi nunca ter compromisso e deixar tudo por conta dos impulsos do coração. Nós ardemos na mesma chama, navegamos no mesmo barco, nós dormimos na mesma cama e já não cabemos no mesmo quarto. Nós ardemos na mesma chama, navegamos no mesmo barco, nós dormimos na mesma cama e já não cabemos no mesmo quarto. Sempre tentei deixar bem claro a você. Eu não sirvo pra viver cativo. É, não. Nosso maior compromisso foi nunca ter compromisso e deixar.